Essa eu vou cantar. Mas se você chorar, isso não é problema, porque ela está do seu lado. É sua mãe. Mesmo que ela esteja em casa, mas pela fé você contempla ela aqui. Mesmo que ela se foi, mas tem Jesus do seu lado dizendo assim: sua mãe está bem viva aqui pertinho de você. Ok? Eu quero oferecer para todos vocês com carinho. Aquela pretinha, às vezes enrugada. Aquela branquinha de cabelos brancos. Usa óculos. Às vezes cansada com a moleta, não consegue sair do lugar. Você com seu bigodão forte. Mas fique sabendo que é a sua mãe que você deve a ela. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci. De joelhos dobrados, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Olha, chora, você acabou de chorar. Deus abençoe. Tem muita gente chorando nesta hora que ama sua mãe de verdade. Sabe o que ela passou pra ter você. E até hoje gosta de você e ama. Mãe, só deu, deu fruto do coração. Meu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Oh, oh, oh. Mãe, sou minha mãe querida do coração, minha mãe pretinha, minha mãe branquinha. Sou teu sorriso. Aqui, ó. Mãe, você não se lembra. Você não se lembra, mas eu não esqueci as tuas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho pra que ele cresça. Vamos cantar bonito, vá. Mãe, sou teu fruto do coração. Amor, sou teu sorriso. Tu és o quê? Que maravilha. Canta comigo, vai. Mãe, mãe, só o coração, amor. Obrigado. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo. Tu és meu abrigo. Na hora da dor, mamãe pretinha, mamãe branquinha, minha mãe, minha mãe, minha mãe.